485, apenas confirmando a frequência do controle, agora será em 119.8. Tem táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 118.62, ajuste no zero no 4. Então, o voo autorizado, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chama torre 186. O controle é 198, ajuste 1014. Chama agora o centro Recife, 133.25, alterna 125.1. Gente, frequência livre, por 7. Gol 940, como recebe o controle? 5/5. Grato. Então 3603, controle Salvador. Escola da 90, boa noite, 85. Chama agora o centro Recife, 133.25, alterna 125.1. 3325, confirma a secundária? Secundária 125.1. Ei, 251, obrigado. Bom, bom. 3, personal board 127, Campinas, 3 hours and 56 minutes. All 1613, confirm persons on board. 127. Ok, cleared taxi via India Alpha to hold point 1810, hold point tower 118.6, QNH1014. Ok, via India Alpha, hold point 118.6, QNH1014, 1613. Salvador Ground. Go ahead, 1613. Salvador departure frequency 119.8 now, okay? 119.8, good. 13325, caso negativo 251. Afirma. Obrigado, companheiro. Tchau. Tchau. Salvador Tower, good evening, go 1613, holding point, runway 10. Roger, clear to line up and wait on 613. Line up and wait, go 1613. 885 da cola 55, controle 19 decimal 8. 198, bom, 188. Controle Salvador, boa noite, gol no 885, decolado, subida da Dion. 885, contato, radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da El, após Leda, direto que deve. Sobe 360, após Leda, voa que deve, gol no 885. Confirmando quem chamou o solo? Gente, eu ainda não possuo plano no sistema, pode confirmar a EOBT? Saída prevista da El. Da El, Lenda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Assim que eu tiver o plano, aí eu copio isso, ok? May 1613, clear for takeoff, 140 degrees, 5 knots. Clear for takeoff, 1613, runway 10. TAM 3561, no Brasília 360, informação a WISC, copia? Afirmo, tá sem ajuda a WISC. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119 decimal 8, aciona 5447. Autorizado Brasília no 360, decolando da 10, curva à direita, Gole, transição Ofito, controle 119.8, aciona 5447, TAM 3561. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 09, TAM 3561. Chamará para pushback no 09, 3561. Go on 613, radar contact on departure, climb to for travel 360, goal departure, Ofito transition. 360, goal departure, go on 613. Papatango Oscar Golf Serra, contato radar 55 milhas sudoeste de Salvador, autorizado chegada a mar e chame pronto para descida. Altímetro 10 no 4. Estacionamento 3P52, 16. Estou no 3, autorizado, chama para o táxi 3P52, 16. Chamar para o táxi 52, 16. Sapatango, Esquilo Zulu, é autorizado 2 mil pés, altímetro 1014. Zulu, a extensão é Fuzão no 7, está inteiramente visual. Entra, reporte visual com a cabeceira da pista no 7. Zulu. Salvador, boa noite, 3152, Pão Whisky. 3152, controle Salvador, acione identificação. Desça ao nível 080 na chegada Mare, altímetro no 014. Para o 080, com o 014, está passando Judas, chama a proa 030, aproximadamente 10 milhas, central formação. Autorizado. Para o táxi, o 3P5216, PLB 69, 4 horas de autonomia, alterna Recife. 133-25, alterna 125-1. 33-25251, gol no 885, boa. Boa. Bilhete Alfa, até o ponto de espera, dono 018-612, é o 3P5216, muito obrigado. Ground Condor 061. Condor 061. Yeah, Condor 061, we are having some technical problems, so just let you know we need a couple more minutes. Okay, call me right. Condor 061. Okay, thank you. Salve, Salvador, passarelo 2224, sente na informação WISC. Papatango, Oscar Golf Serra com desça para 3 mil pés, altímetro 1014. Autorizado 3152, estabilizado 3858 da TAM. TAM 3858, torre 118, décima 1612. 186, boa. Autorizado instrumentos para Juazeiro do Norte, nível 350. A subida será modo transição foto, upper volume 9 até a posição Bangu, após 220 de direto. Transponder 5461, 60, e o controle de saída em 120. 19.8, corrijam. Estejamento correto, chame pronto para o SBEC, acionamento remoto 14, passaria do 2224. Chamará pronto para o SBEC, acionamento remoto 2224. 2 Salvador, tá 3858, boa noite, vai passar sem brava, enxerga travada. Ciente de repouso, pista no zero, vento 130 graus, meia dúzia a nós, 3858. 130, meia dúzia, ciente, 3858. Level 128.8. 126.0128.8. Well, 1613. Good night. Gente, mantém a posição. Gente, 352 no meio. 7000, como 0 no 4, 3, 1, 5, 2. Não foi atualizado o final, ok? Mantém a proa aguardando para girar para o final do ano 7. Boa na direita. Sim, Matheus, a instrução foi prosseguir para a rotatória e aguardar para o final do ano 7, ok? Estamos exatamente na rotatória e estou com o traço visual, mas vou fazer a proa da barra. É afirmativo, porque na posição que o senhor está, o senhor se infringe a separação regulamentar, ok? Faça a curva à direita e reintercepte a final. Obrigado, senhor. Tango Oscar, Papagolfo, contato radar, 2 milhas para a posição coral, autorizado a chegada a mar, altímetro em Salvador 1014, chame pronto para a descida. Finzu, agora cheque o trem, livre pouso, vento 140 graus, 5 nós. Alô? Felipe 52, eu não me lembro, já mantém 52 no meio. 3858, sola 08, direita 219 sola. 219, 3858. De 7000, TAM 3152. TAM 3152, desça para 6000 pés. Altímetro 1014. Tráfego 2 horas. 1010 milhas, rumo nordeste, passando nível 050 MC para 31 pés, Charlie 208. 3152. 140 graus, 8 nós. Né? Decolar 352, ano meio. Zona 52 para continuar a descida. Voa na 040, desça para 2 Jopens, altímetro 1014. No caso de falha de comunicações, após 1,5 milhas dessa proa, voa direto ao túnel e completa a final do procedimento LSX-8. Afirmativo, para 2 Jopens, na proa 040, em caso de falha, após 15 milhas, voa túnel e completa, 3152. 4. Ente, o TAN 356. 13561, só confirmando a frequência do controle, agora será 119.8, ok? Gente, 119.8, 3561. Please information. Right now we have class 185, we have 2950, heading 010 to avoid weather. O táxi até o seu pátio, estacionar a frequência livre. 080. After deviation, fly direct to ETAP position for morning arrival. Turn 7080, scouting landing after 3 deviation, fly direct to ETAP to morning arrival, ocean 6310. Juliette, após a passagem do Airbus da companhia, ingressa para o 07. Ok, mantenha a posição antes da Juliette, após o a aeronave da companhia, ingressa Juliette para o 07, 3858. Trole 3, 5216. 35216, contato radar na decolagem, suba ao nível 130 na saída Puca Transição Caju. 130 Puca Caju. Papatão Gosta, Golf Sierra, sob vetoração, mantém a presente proa, limite o localizador. Tendo a proa, limitado pelo local. Salvador, 3561, pronto no ponto de espera da 10. 3561 autorizado alinhar e manter o 10. Livre alinhar e manter na 10, 3561. Certo, Lu. Sierra, batendo 4000. 3152, após atingir 3.1 pés, autorizado direto Tuna. Desça para 2.1 pés, altímetro 1.04. Gente, após 3.1 pés, autorizado direto Tuna para 2.1, 3152. Correto. Solo Salvador, muito boa noite, é o F5836, com destino a Recife, nível 330. Webjet 5836, Recife, autorizado nível 330 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5445. Autorizado 330 para Recife pela Upper Whisky 58. Vai decolar da pista 10 com a primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju. Controle 119.8, transponder 5445, Webjet 5836. Protejamento correto, chame pronto no 05, Webjet 5836. Tomará quando pronto, obrigado, senhor. Tendo 4. Papatango, Oscar, Golfo Serra, correto. TAM 3152, autorizado a final do procedimento em LSX, Y0, reforço estabilizado. Reforço estabilizado, 3152. Ocean F6310, descend to 3000 feet, altimeter 3014. Descend to 3014, Ocean F6310. Posso Golfo Serra, autorizado 3000 pés, altimeter 1.04. Autorizado 3000, Golfo Serra, mantendo a 0.10. Controle Salvador, boa noite, Azul 4070, descendo para o nível 160, chegada a mais, estamos efetuando dois dias de esquerda aqui. Centro Azul 4070, aciona a identificação, desce ao nível 080 na chegada. Após o desvio, autorizado direto ETAP para a chegada a mais. Altímetro 1014. Gente, nível 080 está autorizado, após o desvio, vou na proa de ETAP para a chegada a mais, Azul 4070. Controle, boa noite, Altan 3561. Então, 3561 no contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída Gola e transição o Fito. 360, possibilidade de voar no direto Fito? Negativo. Tango Alfa Golfo Sierra para o localizador, direita proa 1-1-0, reporte estabilizado, desça para 2-1 pés. Golfo Sierra, descendo para 2000, direita 1-1-0. Completa direita 1-2-0, autorizado a final do procedimento LSXY-0. 1-2-0, vai ficar mais estabilizado. O 3561 está presente, autorizado direto ao Fito. Tango Oscar Papa Golf, desça para 4 mil pés, altímetro 1014. TAN 3662, controle Salvador, adicione identificação, desça ao nível 090 na chegada Mari, altímetro 1014. 090 na Mari, 1014, está fazendo desvio à esquerda da rota. Senta, após desvio, direto e tapa. Estabilizado, TAN 3152. Torre 118, decimal 612. 86, boa. Triple 52 no meio, controle Aracaju informa, teto 1 no meio e 300 pés, visibilidade 2 km, chuva moderada. Ciente das condições, 52 no meio. Salvador, boa noite, hotel 3152, sinal 10, baixado e travado. 3152, livre pouso, vento 120 graus, meia dúzia mais, pistão 0. Autorizado, pouso no 03152. Papatango Oscar, Papa Golf, detonação para sequenciamento esquerda, proa 010, limite o localizador. Esquerda 090, limite localizador. Visual com tráfego em posição de 11 horas. Afirmo, tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, passando o nível 050, antecipa para 31 pés, Airbus 318. Ok, vou segui-lo, né? Negativo, número 3 na próxima. Ok. O que é estabilizado?